vais ouvir o meu, se estás aí ou não. Eu não sei se compreendes esta oração. Se eu pedi sou uma estranha que o coração perdeu, é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. Tantos dias de sol bom e noites de luar, no peito há sempre uma canção para te fazer sonhar. Mas de repente acaba o verão e tu vais ver qualquer coisa finda e a saudade vai. Quando estás só, sem ti ninguém, vai mais além, porque um bom amigo vem, vê dentro de ti quem te ama está à espera do teu olhar para partilhar. Deixa o coração falar. Giro com um pormenor te leva para trás, a sítios e abraços que esquecer não és capaz. A vida a querer lembrar-te que ninguém está só a ver bem. Há sempre uma ponte que nos liga a alguém. Quando estás só, sem ter ninguém, vai vai mais além, porque um bom amigo vem ver dentro de ti. Quem te ama está à espera do teu olhar para partilhar. Deixa o coração falar. Podes sentir que estás quase a sair desse trilho que era o teu, mas ouve o que o teu coração diz. Segue o coração, vais ver que não é. Achas que sou uma selvagem e conheces o mundo, mas eu não posso crer, não posso acreditar que selvagem possa ser, se tu é que não vês em teu redor, teu redor. Pensas que esta terra te pertence, que o mundo é um ser morto, mas vais ver que cada pedra, planta ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Tu dás valor apenas às pessoas que acham como tu sem se opor, mas segue as pegadas de um estranho e terás mil surpresas de esplendor. Já ouviste um lobo e vendo no luar azul, ou porque riu lince com desdém? Sabes vir cantar com as cores da montanha e pintar com quantas cores o vento tem, e pintar com quantas cores o vento tem. Descobrir os trilhos da floresta, provar a doce amora e o seu sabor, rolar no meio de tanta riqueza e não querer indagar o seu valor. Sou a irmã do rio e do vento, a garça, a lontra são iguais a mim. Vivemos tão ligados uns aos outros neste arco, neste círculo sem fim. Que altura a árvore tem? Se a derrubares, não sabe ninguém. Nunca ouvirás o lobo sobre a lua azul. O que é que importa a cor da pele de alguém? quantas cores o vento dá. Mas tu só vais conseguir esta terra possuir se a pintares com quantas cores o vento dá. Sol nascer, oh, oh, oh, Percussão, cordas, sons, palavras. É magia, qualquer coisa está no ar. Apesar de não falar, tem o que que extasia. Sem saber porquê, apetece tentar aquele vaguejar. Gostas dela, sabes bem, e vai tudo correr bem. Olha bem nos seus olhos, sem ter que falar, porque não beijar. Aquele vai beijar. Cante comigo. Xalalalalala, és capaz de tímido rapaz, qual será o final? Xalalalalala, querem ver que não vai dar tão bem. Ai, que isto acaba mal. Será beijar, tem de ser agora. É que sem falar não se pode explicar. Aquele vai beijar. Xalalalalala, a corrente agora é em frente. Aquele vai beijar. Xalalalalala, vai viver, não te vais esconder. Aquele vai beijar. Xalalalalala, dá-lhe a mão e ouve a canção, só te vai beijar. Xalalalalala, ouve bem, é bom amar alguém. Aquele vai beijar. Aquele vai beijar. Aquele vai beijar. Aquele vai beijar. Aquele vai beijar. Mas não desisti. Eu sei, pode posso um dia lá chegar. Se o destino agarrar, eu consigo, eu estou aqui. E eu quero um tempo para viver, descobrir e aprender, sentir tudo mais perto de mim. E quem diz que nunca mudarei, nunca soube ser alguém. Eu consigo, eu estou. no sofrimento a dor é tal. Perdeste alguém, mas ouve bem, alguém que sentes que te chama. Dois sóis, um só sentir, deixa-te ir no coração. Teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim. Se sou alguém que gosta é leal, tu tens um amigo em mim. Sim, sou teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim. Se eu fosse rico, montes de euros aos mil, e uma vivenda com uma vista baril. Se eu fosse elegante, não dá. Sonhar é assim. Eu nada teria se vivesse sem ti. Nada teria se vivesse sem. Nada teria se vivesse sem. Nada teria. Sabes o segredo? Eu já tive inveja. Estás verde até? Do teu grande charme. Fazes sucesso, eu sei. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Mas devo dizer-te, amigo, assim nunca vi. Eu nada teria se vivesse sem ti. Tu e eu para sempre, pois é tão fácil de ver. Fico até doente, não te quero perder. Quero perder. Mas eu não era nada. Oh. Se não pudesse ajudar, sou olhito para o esquisito, nervo óptico a olhar. Bem, eu também fico mal. Nem tudo é rosa para mim. É azul, já vi. Eu nada teria se viver sem ti. Dancemos. Olha que é verdade, tipos grandes são leves a dançar. Tu não te atrevas, tu não te atrevas, tu não te atrevas. Ah, devia-me ter esticado. Não, eu não era nada. Se estivesse sem ti. Eu sei o que queres dizer, Sally, porque... Sem saber onde ir. Eu sei, porque... Mas quer que fazer. Porque é que continuas a cantar a minha linha? Não é para dizer-vos, mas eu cá vou dizer. Tu viste e eu já vi. Eu nada teria se vivesse sem. Eu nada teria se vivesse sem. Eu nada teria se vivesse sem ti. Nada teria se vivesse sem ti. Outra vez! Funciona! Não é para dizer-me. Gente. Tu viste e eu já vi. Vamos a isto, grandalhão.

Hakuna Matata. Sim, vais perceber. Os teus problemas são para esquecer. Para sobreviver, tens que aprender. Hakuna Matata. Ouve! Quando ele era pequenino. Quando eu era pequenino! Que bonito! Obrigado! Sentiu que o seu cheiro era tão porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar e era um tormento. Via toda a gente virar as costas ao vento. Quis mudar de nome. Eu não era fraco. Sentiste triste quando eu dava o... Ei, Pumba, não há frente às crianças. Oh, desculpa. Hakuna Matata. É tão fácil dizer. Hakuna Matata. Se vais perceber. Hakuna.